Um grande erro da humanidade é achar que os dois reinos, as duas forças, são iguais. Não são. O reino da luz, o reino de Deus, é infinitamente mais poderoso. É o reino vencedor. O reino do mal, comandado por Satanás e seus anjos, comumente chamados de demônios, Exus, entidades, guias, orixás, já está vencido. Não tem poder e só atua porque as pessoas permitem, pois foram ludibriadas pelo próprio Satanás. As expressões, isso é fanatismo, isso é coisa de religião, não tem nada a ver. São mensagens de engano que o próprio inimigo coloca e nos faz acreditar. Pode parecer que tudo isso nada tem a ver com a sua vida, com a sua depressão, com a sua tristeza, com seus problemas, mas creia, esta é a maior verdade da vida. O mundo espiritual existe. Queira se libertar da opressão do mal sobre você, sua vida, sua família, seus negócios. Queira se libertar. É claro que você nunca desejou isto. Estar sobre o domínio do reino do mal ninguém quer. Mas como Satanás só trabalha enganando, ele coloca as suas coisas como normais, naturais. Dificilmente as pessoas veem como coisas do reino do mal. Mas agora que você já está sabendo do que acontece no mundo espiritual, eu digo, resista. Resista crendo que o que está acontecendo com você terá fim hoje mesmo. O antropólogo Charles Kraft disse o seguinte: os ocidentais dividem o mundo em natural e sobrenatural para então descartarem o sobrenatural. Isto é, o homem sempre quer ver apenas o natural, nunca o sobrenatural. Tudo é normal, tudo é normal. Entenda e aceite o mundo espiritual e você terá nas mãos as verdadeiras armas para combater os seus problemas. Tudo o que eu acabei de dizer precisa entrar em uma outra esfera que não a do intelecto, a do raciocínio. Precisa entrar na esfera do espírito, da fé. Você não precisa tentar explicar nada disto, baseando-se em seus conhecimentos ou de acordo com a tal ciência. Precisa apenas desejar que Deus ilumine o seu coração. Quero que você entenda um pouco sobre a graça. A experiência da graça não depende da nossa mente, muito menos de algo que façamos. Depende apenas do Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa independente de quem somos. A graça é o fator mais terapêutico na cura emocional e espiritual, diz David Simmons em seu livro O Poder Curador da Graça. Repita comigo. Eu desejo que o Espírito de Deus revele a mim a sua verdade e a sua graça. Repita ainda. Eu abro mão dos meus conhecimentos, das minhas crenças, e desejo receber de Deus toda a revelação. Preste atenção nestas frases. Você é burra. Ah, você é um burro. Você é insuportável. Você é muito feia. Você é muito feio. Incompetente. Quem manda aqui sou eu. Fica calado. Calado. Menino, você não presta. Eu te odeio. Por que que eu fui casar com você? Ah, vai tudo dar errado mesmo. Ih, você tá perdido. Eu quero morrer. Ah, vai pro inferno! Ah, se eu me suicidar, eu acabo com esse sofrimento. Talvez você já tenha ouvido muito algumas destas frases. De alguém ou de você mesmo, na sua mente. Estas frases são como portas por onde o reino das trevas realiza tudo o que quer para destruir você. Alguém disse e gerou uma mágoa no coração. Alguém gritou assim e decepcionou você. Alguém desejou isto e trouxe profunda angústia. Principalmente porque, na maioria das vezes, você passa a acreditar no que foi dito. Se foi você mesmo que pensou uma destas frases, você acredita mais ainda e a ministração passa a dominar sua história. Quero que você experimente comigo um exemplo. Mantenha seus olhos fechados. Coloque seu braço esticado com a palma da mão para cima. E imagine que na sua mão há um limão. Sinta o limão na sua mão. Você pode explorar sua imaginação a ponto até mesmo de sentir o cheiro do limão. Agora imagine você pegando uma faca e partindo este limão ao meio. A polpa brilhante, muito caldo. Sinta agora na sua mente, o cheiro fica até mais forte. Pegue metade deste limão e esprema com toda vontade na sua boca. Pode baixar a sua mão. Você não tem nenhum limão na mão. Você não espremeu nada na boca, mas na sua boca você chegou a sentir a saliva. Em momento algum, o que estava acontecendo era verdade. Era apenas uma sugestão. Satanás trabalha assim para destruir você, apenas com sugestões. Mas, na verdade, o seu cérebro creu naquela mentira e produziu uma reação instantânea. Você sentiu o ácido do limão e o corpo produziu saliva de verdade para combater aquele caldo que parecia que seria derramado. Neste caso, a resposta da sua mente a uma mentira foi física. Você sentiu a saliva, mas para milhares de outras mentiras, a mente responde de outras formas. Sem que você perceba, a sua mente vai estar produzindo reações o tempo todo. Imagine só o que pode acontecer com você, assim como no caso do limão, quando você ouve ou pensa uma daquelas frases. Ou até mesmo outras que você sabe, mas que eu não posso nem falar aqui. Você pode reagir de forma contrária a estas frases e a estas ministrações. Talvez esteja enfrentando uma situação tão desesperadora que o desejo é de dizer apenas aquelas coisas. Mas resista, rejeite. Ninguém é digno de nenhuma daquelas expressões. Eu e você fomos criados à imagem de Deus. Qualquer coisa errada em nós é apenas fruto da maligna distorção e corrupção do nosso caráter, das nossas ações, do nosso coração. Primeiro, preste atenção. Primeiro, rejeite toda ministração negativa sobre você até hoje. Repita comigo em voz alta. Eu rejeito toda ministração de destruição, dita por alguém ou pensada por mim em qualquer época, e declaro que creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Se desejar, repita várias vezes. Segundo, rejeite todo pensamento negativo que domina você. Pensamentos de morte, de destruição, de desânimo, de complexos. Rejeite. Repita comigo. Eu creio que fui criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo o que já disse ou pensei de mal, a meu respeito, eu rejeito. Eu quebro toda consagração com o reino das trevas. Repita ainda comigo. Eu creio que posso usufruir de todo o bem de Deus em mim. Terceiro, perdoe. Perdoe a você mesmo. Perdoe a outra pessoa que você sabe que precisa. Li certa vez acerca de um médico em um hospital psiquiátrico no Tennessee. Ele dizia: metade dos meus pacientes poderiam ir para casa em uma semana se soubessem que são perdoados, se soubessem que estão perdoados. Quando não perdoamos, abrimos janelas enormes em nossa alma para a amargura, para o sofrimento e até mesmo enfermidades na mente e no corpo. Carregamos um peso enorme que gera grande mal em nossa vida. Não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas temos o exemplo maior a seguir. Jesus, quando estava sofrendo na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes. Exercite o perdão. Queira se livrar da falta do perdão, tanto para você mesmo quanto para outras pessoas. Sua libertação será muito mais rápida, sua vitória será muito mais rápida, a alegria verdadeira, a paz infinita vai tomando conta do seu coração.